o juízo eterno. A vida eterna é os que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Romanos 2:7. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse 20:10. O juízo eterno é algo verdadeiramente terrível, que realmente durará para todo sempre. O Senhor Jesus nos disse que no fim do mundo haverá o juízo final, onde os que praticam a iniquidade irão para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. O inimigo e seus anjos, e todos aqueles que os seguirem, os homens que não se arrependerem em tempo aceitável, desafiaram explicitamente o próprio Deus e a glória do seu poder, e por não terem se arrependido, mesmo depois do sacrifício perfeito e da morte de Jesus para os salvar, sofrerão o desprezo, vergonha e tormento eterno de fogo, que, enquanto os próprios seus eternos existirem, durará para todos sempre eternamente. Não haverá salvação nunca mais para aqueles que odiaram a verdade e desprezaram o Filho de Deus, para todos aqueles que julgaram o próximo sem misericórdia, e destruíram e mataram pessoas sem piedade. Jamais haverá perdão novamente para estes, pelos séculos dos séculos, pois para sempre amaram as trevas, a mentira e a violência. No grande dia final estes serão julgados, segundo as suas obras, e será plenamente exposta a sua crueldade, o seu desprezo e impiedade sobre os humildes, sobre o próximo, e sobre os pobres e sacrificados do mundo, levantando o dedo contra o céu e desafiando o Supremo Dominador. Depois do grande dia do juízo, nunca mais haverá salvação para os que desprezaram o eterno amor e o tão grandioso ato de misericórdia é a salvação que Deus providenciou, através do seu Filho, para todos os que tão somente olharem para Ele, com arrependimento, durante um mínimo instante de suas vidas, e crerem no seu nome. O apóstolo Paulo chama este juízo de eterna perdição, onde os incrédulos e escarnecedores, juntamente com os dominadores das trevas, sofrerão a segunda morte, e estarão para sempre banidos da face do Senhor, do seu reino e da sua glória. Mas bem-aventurados aqueles que ouvirem o Evangelho de Jesus Cristo e se converterem dos seus pecados ainda em vida, crendo no poder de Deus e se sujeitando ao seu reino, pois assim como o juízo dos ímpios será eterno, a salvação dos que se arrependerem do mal e crerem em Cristo muito mais durará para todos sempre e eternamente, no infindável reino de salvação, luz, poder e glória do Todo-Poderoso e sempre eterno Pai, pois o Filho de Deus, pelos crentes, venceu todo o poder do mal que nos aprisionava, vivendo a suprema vida santa, justa e perfeita que foi aceitável diante de Deus, sendo Ele Deus tornado homem, morrendo pelos nossos pecados, para que tivéssemos uma nova possibilidade de arrependimento e completo perdão, no seu sangue. Deus quer a salvação de todos. A Bíblia nos diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, que Ele amou o mundo com amor eterno, enviando seu Filho unigênito para salvar os que olham para a luz, e pelo seu Espírito luta com o coração de todos os homens para que estes abram os olhos para a verdade, se desviem dos maus caminhos, se arrependam, pratiquem a justiça e sejam salvos para serem vencedores desde hoje, e para no futuro alcançarem a vitoriosa ressurreição da glória dos filhos de Deus para a infindável vida eterna na ocasião da vinda final do reino de Deus, que já venceu e muito em breve há de se manifestar em plenitude também sobre a terra. Que a paz e o entendimento da luz seja com os irmãos. Decretos da Fé. Blogspot.com